Redação das 6. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFSCar. Tá começando mais um Sessão das 6, em sua sexta edição. Você tá aí acompanhando a gente 95,3 FM, ou outra vez do streaming no site radio.ufscar.br. Mais uma vez, esse é o Sessão das 6, que é o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV, em sua sexta edição. Eu sou a Ana Kiel, boa tarde aí aos ouvintes da Rádio UFSCar, que vão começar agora, então, a ouvir o Sessão das 6. E esse é o nosso programa, então, de trilhas sonoras de cinema, TV e audiovisual em geral. No programa de hoje, a gente vai falar um pouco mais, a gente vai tocar várias trilhas de seriados. E o programa, pra quem não conhece ainda, pra quem ainda não escutou, ele é dividido em alguns blocos. Hoje a gente começa com o bloco do ouvinte, em que você aí que tá ouvindo a gente pela Rádio UFSCar pode escolher a sua música de uma trilha sonora que seja importante pra você. E aí, através de e-mail ou do telefone, você pode vir aqui e falar então um pouco assim, por que você gosta dessa música e por que essa trilha é importante pra você. Então você pode entrar em contato aí com a gente, com Sessão das 6, através do e-mail sessãodas6@gmail.com, lembrando que sessão com dois S's, é a sessão de dois S, ou pelo telefone da rádio, que é o 3351-8099. Exatamente, ou pelo e-mail, estamos ao vivo aqui, é radio.ufscar@hotmail.com. radiofiscar@hotmail.com. Esse é o nosso MSN da rádio que tá aqui, a gente sempre online. E eu sou o Maurício Zatoni. Vai começar agora o Sessão Ouvinte, o bloco do ouvinte. E a gente tá aqui com o Daniel, que vai apresentar uma música aqui pra gente. Boa tarde, Daniel. Oi, Ana. Oi, Maurício. Boa tarde, oi. Boa tarde. Boa tarde. Então, Daniel, você que tá participando aí pela primeira vez no nosso programa, queria que você falasse pra gente, então, qual foi a música que você escolheu e quem canta aí, de, sei lá, de qual filme, que trilha que é, de onde veio essa música? Então, vamos lá. Eu escolhi a música Mestre Jonas, que é uma composição de Sá Rodrigues e Guarabira. Nessa versão do filme, ela está sendo cantada pelo Maurício Pereira e pelo André Bujanra, que formavam a dupla Os Mulheres Negras. De que filme que é? Você falou? É do filme Durval Discos. Lembrando aí que esse filme Durval Discos é um filme de 2002, da diretora Ana Mui Laerte. O que que fala esse filme? Ah, esse filme conta a história de uma menininha. É uma vida comum, assim, que de repente rola uma reviravolta muito louca, assim. E ele tem uma linguagem que me interessa muito. E é uma coisa simples, na verdade, um fato corriqueiro que de repente se transforma e muda completamente o andamento do filme. Assim, isso que me toca. Tá certo, Daniel. Então a gente vai ouvir aí. Vamos lá, então, ouvir Mestre Jonas com Os Mulheres Negras. Seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. We'll be right back. chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim. A vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Do ouvinte. Aí, esse foi o Sessão do Ouvinte com a participação do Daniel. A gente ouviu a música Mestre Jonas da banda Os Mulheres Negras, né? E o nosso, agora a gente parte para o nosso bloco especial, o bloco do tema do programa Sessão das Seis, de número 6, que é seriados. Para quem conhece seriados atuais, essa é uma música de um seriado bem atual que tá tocando aí, que é o Weeds. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a primeira música que a gente vai ouvir nesse bloco, nesse nosso primeiro bloco aí desse programa com trilhas de seriados, vai ser do Nip Tuck, que é um seriado americano lançado em 2003 e que logo que ele foi lançado se tornou um fenômeno de audiência. Que ele aborda um tema assim bem americano, na minha opinião, né? Que é o lado obscuro das cirurgias plásticas, mostrando aí os tortuosos caminhos que as pessoas percorrem em busca da beleza e perfeição, o culto excessivo ao corpo. É engraçado que depois do lançamento do Nip Tuck, surgiu aí verdadeiro boom de seriado nem tanto, mas de reality show, mostrando como são as cirurgias de verdade, né? A gente pode citar o Dr. Hollywood, que passa no canal E! Entertainment, e que tem a versão que passa na Rede TV, e que mostra realmente, assim, como as cirurgias são feitas, mostra sangue, as pessoas sendo cortadas, então essa coisa bem cirúrgica, né? Bom, voltando pro Nip Tuck, ele segue, então, a vida de dois cirurgiões plásticos de Miami, que são amigos, o Sean McNamara e o Christian Troy. Um é casado há muito tempo, o outro já é mais mulherengo, e eles, ao longo das temporadas, eles vão meio que trocando de papel, assim. Já tá na quinta temporada, e a sexta deve ser lançada em 2010. A música que a gente vai ouvir, então, do Nip Tuck é Suspicious Character, da banda californiana The Bloody Arm, que tá no episódio da quinta temporada do Nip Tuck. E esse primeiro bloco do Sessão das Seis, a gente está dedicando aos seriados mais novos, né? Os seriados que estão contando aí com uma linguagem mais moderna de dramaturgia para seriados, né? Dramaturgia televisiva. A segunda música que a gente vai ouvir hoje é do seriado Weeds, que é um seriado americano de comédia, lançado pela Showtime nos Estados Unidos e está passando aqui no Brasil na GNT. Lembrando também que o Nip Tuck está passando, passa aqui no SBT, com o nome de Estética. Nome bem esquisito, né, pro seriado. No SBT, isso? No SBT, Estética. Que nem Smallville, que é Pequenópolis, enfim. Exatamente. Traduções livres. E aí, voltando pro Weeds, ele conta a história da Nancy Botwin, que ela... O marido dela morre e ela começa a comercializar, ela começa a vender maconha para manter o mesmo nível social. Ela mora num pequeno subúrbio da Califórnia, fictício, esse subúrbio chama Grestic. Engraçado que a Nancy Botwin, engraçado não, né? A atriz que faz a Nancy Botwin é Lisa Marie Parker. Isso. Ela fez um dos papéis principais do filme Tomates Verdes Fritos, que é, sei lá, um filme acho que mais cult, assim, as pessoas não conhecem tanto, mas que é bem legal. E aí outro dia eu assisti e falei, nossa, é a Nancy, né? A mesma atriz que faz. Isso, ela começa, então aí no seriado ela começa a descobrir que muitas das pessoas do vilarejo, do subúrbio, ali, do bairro dela, Grestic, são consumidores. É, esse seriado estreou em 2005 e já está no meio da quinta temporada. Ele venceu muitos prêmios, entre eles vários Globos de Ouro, incluindo de melhor atriz para Mary Louise Parker, e ela está ótima mesmo, uhum. E melhor seriado de comédia. Essa música de abertura, Little Bugs, é a música da Malvina Reynolds, que compôs e cantou essa música. É, e ela foi gravada, teve vários covers que entraram, ela é a música de abertura do seriado. A partir da segunda e da terceira temporada, as músicas cover dessa canção começaram a entrar pra abertura também. Entre elas, entre as bandas que fizeram essa canção também, tem Death Cab for Cutie, Elvis Costello e algumas outras. Tem uma outras. Versão hip hop também, que é bem legal, que tá numa do segunda, da terceira temporada. Mas a versão que a gente vai ouvir aqui é uma que nunca entrou pra trilha sonora do Weeds, que é uma versão em português da cantora e compositora Nara Leão. E depois, a última música, então, desse bloco, vai ser uma música do seriado True Blood, uma série também americana. Essa já é mais recente, de 2008, baseada na série de livros Sookie Stackhouse, da Charlene Harris. Mais uma aí também das... É, acho que tá tendo um grande boom de vampiros, né? Essa coisa do Twilight, do Crepúsculo, né? Que também é inspirado em livro e tal. Então rolou um revival dos vampiros. E aí o True Blood vem como na parte dos seriados. A segunda temporada já tá sendo veiculada nos Estados Unidos pela HBO. E a gente fica esperando aqui no Brasil quando que vai passar por aqui. A série fala sobre a coexistência dos vampiros e os humanos em Bons Tempos, que é uma cidade pequena, fictícia, localizada no estado de Louisiana. A personagem principal do True Blood é a Anna Paquin, feita pela atriz Anna Paquin, que foi a vampira, por coincidência, do filme X-Men, da série, né, da trilogia do X-Men. E ela no True Blood se chama Sookie Stackhouse, que é uma garçonete telepata que se apaixona por um vampiro, Bill Compton. A série venceu vários prêmios, entre eles um Globo de Ouro e dois Satellite Awards. E a gente vai ouvir então uma música chamada Bad Things, cantada pelo Jace Everett, que é um cantor country de Indiana, dos Estados Unidos. E essa é a música que abre o seriado True Blood. Lembrando que o seriado True Blood, ele, diferente de alguns outros seriados, ele não se passa num ambiente urbano, cosmopolita, né? Ele se passa numa pequena cidade mesmo, e é bem rural o ambiente. Por isso que muitas das músicas são country. Então a gente vai ouvir a música Suspicious Character, com a banda The Blood Arm. Começando do Nip Tuck, né? Começando com o Nip Tuck, isso. Em seguida, a música da Nara Leão, Little Box, que apesar do nome em inglês, ela canta em português a música. Uma versão em português. E pra finalizar, a abertura do seriado True Blood, que é com Jace Everett, a música chama Bad Things. I like all the girls and all the girls like me. Yeah. I don't know what you've done to me, but I know this much. is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Things with you. I wanna do real bad things with you. Você acabou de ouvir aí a música do Jace Everett, Bad Things, antes Nara Leão com Little Boxes, em português, a versão aí do seriado Weeds, e antes ainda você ouviu a música The Bloody Arm, do Suspicious Character. Lembrando que esse é o programa Sessão das 6, esse é o nosso sexto programa. Hoje o tema, então, é de música e trilha sonora de seriados. E a gente agora vai falar, então, vamos tocar uma música, a primeira música desse nosso segundo bloco de seriados aqui do Sessão das 6, com uma música do seriado Friends, um seriado aí bastante popular, que muita gente é fã, e que foi a precursora dos sitcoms americanos, né? Tendo ficado no ar por 10 bem-sucedidas temporadas, de 94 a 2004. Eu acho que uma série tão bem-sucedida assim, acho que de exemplo a gente só tem os Simpsons, né? Que é a animação, também tá, sei lá, quase 20 anos. E o ER, que é o que mais tem temporadas. Assim, eu não me lembro, pelo menos, de mais nenhuma que ficou tanto tempo no ar. E transmitida também em dezenas de países. E o episódio final batendo recorde com 51 milhões de pessoas assistindo só nos Estados Unidos, o episódio final. Durante a 10ª e última temporada, o seriado arrecadou 7 prêmios Emmy, incluindo melhor série de comédia e um Globo de Ouro. A música que a gente vai ouvir, então, é a música clássica do Friends, aí, I'll Be There For You, que é do grupo The Rembrandts, que é a música de abertura da série desde o primeiro capítulo do Friends. E de uma outra série, que vem de uma, tem uma história de sucesso também, a gente vai ouvir a música The Beauty and Ugly, do Jason Mraz, que é da série Betty a Feia, né? A série, na verdade, não sei se ela tá com tanto sucesso assim, mas ela é conhecida. Ela vem de uma adaptação de uma série colombiana, de uma telenovela colombiana, que foi um fenômeno de audiência na América Latina, que era Ugly Betty, também Betty a Feia também. Essa série estreou nos Estados Unidos em setembro de 2006 pelo canal ABC. E a música que a gente vai ouvir é uma The Beauty and Ugly, do Jason Mraz, é um remake de uma outra música dele. Essa outra música chamava Plain Jane. Então ele refez a música pra incluir na trilha sonora da série Betty a Feia, né? Engraçado que a série virou meio modinha latina, assim, né? Porque a gente conhece bastante as novelas mexicanas e tal, mas com o sucesso do Betty a Feia, que foi tipo... Inclusive no Brasil vai ter uma adaptação também do Betty a Feia. E teve em vários países, essa americana é bem engraçada também. Eu não assisti a original colombiana pra saber o quanto que ela era engraçada, mas essa aqui eu gosto bastante. A terceira música que a gente vai ouvir, então, nesse bloco, que é mais dedicado aí aos seriados sitcoms e seriados de comédia, é uma música do seriado Into Rage, que é da HBO também. As séries da HBO são bem legais, assim, eu gosto bastante de algumas, né? A primeira temporada do Into Rage foi exibida em 2004 e já foram lançadas 4 temporadas. Essa série Ela mostra os bastidores de um ator novo, né, assim, começo de carreira. Eu não me lembro o nome do ator, mas ele tá no O Diabo Veste Prada, ele é o namorado da Anne Hathaway. Vocês devem saber de quem que eu tô falando. Então, ele é um ator ali em ascensão, fez o primeiro filme, tá famoso. E ele tem três amigos que são padrinhos, que cuidam dele ali. O melhor amigo dele acaba sendo agente, empresário. Ele tem um outro amigo que é meio zelador da casa, que acaba fazendo motorista, acaba pegando todo o serviço bruto. E ele tem um irmão que também é ator, só que é um ator mais decadente, assim. Ele fez vários seriados, fez novelas americanas e tá sempre procurando um papel ali. Então, quando o personagem principal vai pegar um roteiro pra ler ou vai fazer um filme, ele sempre tem que achar um papelzinho ali onde ele possa enfiar o irmão dele, que também é ator. Então, a série é bem, bem legal, que mostra bastidores de Hollywood. E na primeira temporada tem participações de vários outros... Parece muita gente famosa também. Aparece David Duchovny, o David, o que era o agente do Arquivo X, Fox Mulder, e que também tá no Californication, que é outra série bem legal também. E no último episódio da primeira temporada aparece a Scarlett Johansson, assim, é bem legal nesse último episódio. E aparece bastante gente famosa, não me lembro mais agora nesse momento. Mas a música que a gente vai tocar, então, do Entourage é Gone Daddy Gone, do grupo Nars Barkley. E é uma colaboração entre o DJ e produtor Danger Mouse e o cantor e rapper Silu. Vamos ouvir então nesse bloco I'll Be There For You, tema do Friends, The Rembrandts, depois Ugly in Beauty, do Jason Mraz, e por último Gone Daddy Gone, do Nars Barkley. Your job's a joke, you broke your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. She's so big-hearted, but not so remarkable. Just an ordinary, humble girl. expecting nothing, as we're made to think it's a pretty person's world. But you are beautiful and you better go show it, so go look again. You gotta be true to your own if you really wanna go to the top. Do you really wanna win? Don't believe in leaving normal just to satisfy demand. Well, if you wanna get free, and if you wanna do the passionate thing, and if you wanna get smart for the sake of your heart and all, you should own your name and stand up tall and get real and see the beauty in ugly. Well, you are fresh, your face is fabulous. Don't forget you're one of a kind. When nobody's checking the deeds you've done and nobody's hearing your cries, you'll make all the fashion statements just by dressing up your mind. And if you wanna get free, and if you wanna do the passionate thing, and if you wanna get smart for the sake of your heart and all, you should own your name and stand up tall and get free. Get free, and if you wanna do the passionate thing, and if you wanna get smart for the sake of your heart and all, you should own your name and stand up tall and get free. Thousand eyes. Aí a gente ouviu Gone Dead Gone, Niles Barkley. Antes a gente ouviu The Beauty in Ugly, do Jason Mraz. E antes ainda, a música do Friends, da abertura do Friends, I'll Be There For You, que pra quem não sabe é da banda The Rembrandts. E eu vou mandar aqui um beijo pra Marília, lá de São Paulo, que tá ouvindo a gente pelo streaming. E um beijo também pro Itu, que trabalha aqui na técnica da rádio, também tá ouvindo a gente aí, na casa dele. E a gente vai falar agora, então, do Cine Brasil, nosso bloco dedicado às músicas de trilhas sonoras brasileiras. A gente começa falando, então, de um seriado brasileiro chamado Armação Ilimitada. Um seriado da Rede Globo, voltado para o público adolescente, exibido na década de 80, entre 1985 e 88. O Armação Ilimitada misturava aventura e esportes, como surf e tal, além de outros temas típicos da Zona Sul do Rio de Janeiro, lógico, né? Seria global. O projeto foi concebido a partir de um esboço feito pelo Cadu Moliterno, André de Biasi e pelo Daniel Filho, que apostou e investiu no seriado de aventuras apresentado em ritmo de videoclipe. A direção do seriado foi do Guel Arraes, que tem aí um núcleo de séries na Globo. E a gente vai ouvir, então, uma música que marcou bastante aí o pessoal, que era da abertura, né? Chamava Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traje a Rigor. A banda de rock and roll que tá aí desde os anos 80, sendo um grande marco no cenário do rock nacional. Lembrando aí que o Armação Ilimitada, ele teve alguns episódios dirigido pelo Guel Arraes e outros diretores também. O Guel Arraes, ele tem um núcleo na Rede Globo, né? E o segundo seriado que a gente vai falar aqui é do O Tudo Que É Sólido Pode Derreter, que é um seriado novo da TV Cultura. Ele foi concebido pelo Rafael Gomes, pelo Esmir Filho, e tá no ar desde o dia 10 de abril de 2009. Eu não me recordo se ele já acabou, porque ele são 13 Começou episódios. Começou a reprise agora. Começou a reprisar, né? É. E ele foi produzido pela Yoyo Filmes em parceria com a TV Cultura. O curioso desse seriado é que ele derivou de um curta-metragem do Rafael Gomes. Aí o Rafael Gomes fez o roteiro do seriado, adaptando aí a trama para ser dividida em capítulos, né? Dirigido pelo Esmir Filho. E aí na trilha sonora desse seriado, a gente conta com uma cantora índia de BH, Érica Machado, o Patofu, que também é mineiro, um grupo mineiro, uma cantora Natália Mello, Thier e Vinícius Calderone. A gente vai tocar aqui a música da Érica Machado, que chama Alguém da Minha Família, né? Ela tem umas 4 ou 5 canções na trilha sonora desse seriado. E lembrando então que, para quem quiser assistir, ele tá passando na quinta-feira, à 1 da tarde, e no domingo, às 20h30, na TV Cultura. E para quem gostar da Érica Machado, você pode acessar aí o MySpace dela, www.myspace.com/Érica com K Machado. E tudo junto. No nossa última música desse Cine Brasil, Sessão Brasil aqui, vai ser do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um seriado aí que marcou também a época, acho que toda uma geração, assim, um seriado de televisão infantil brasileiro, produzido pela Rede Globo entre 1977 e 1986, baseado na obra do Monteiro Lobato. Essa foi a mais conhecida de todas as versões e foi a 4ª produzida pela TV brasileira, tendo sido as anteriores na TV Tupi entre 1951 e 62, ao vivo, na TV Cultura em 64 e na Rede Bandeirantes entre 67 e 69. Entre os escritores dessa versão, da versão da Globo, estavam Benedito Rui Barbosa e o diretor era o Geraldo Cazé, pai da atriz Regina Cazé. Atriz e diretora Regina Cazé, né? Também, né? A gente vai ouvir então o tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é do cantor e compositor Gilberto Gil. Antes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, então retomando, a gente vai ouvir a primeira música do bloco, Nós Vamos Invadir Sua Praia, O Traje a Rigor. Em seguida, a música da Érica Machado, Alguém da Minha Família. E a gente termina então com Gilberto Gil, tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. No alto da cidade cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, não queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, meu. Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem a calhar. Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até lhe ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar. Mistura essa laia, ou foge da raia, sai da tocaia. Nós vamos invadir sua praia. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, vamos, vamos, sua praia. Eu recomendo. Vamos invadir. Ah, é? Me vê em partes. Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Obrigado demais, gente. Ok. Obrigado, beijão pra vocês, gente. E aí, vocês ouviram o Sítio do Pica-Pau Amarelo do Gilberto Gil, do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Abertura. Antes disso, alguém da minha família, da cantora mineira Érica Machado. Menos ainda, a música do Traje a Rigor. Nós vamos invadir sua praia, do Armação Ilimitada. Programação. E agora aqui no Sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV, na Rádio Fiscal, a gente vai ouvir a programação de cinema na cidade de São Carlos. Como todo mundo sabe, nas férias, os cineclubes estão em recesso. A maioria dos cineclubes estão em recesso, então a gente tem a programação é mais voltada, geralmente, às crianças, né? No Cine São Carlos, lá no centro, a gente tem o filme Transformers 2, A Vingança dos Derrotados, que tá passando aí diretamente. No Cine São Carlos tem duas estreias, que além do Transformers 2, o outro filme é Tinha Que Ser Você, com Dustin Hoffman, Emma Thompson, tá lá também em cartaz. É, e estreando hoje, então. Os dois filmes começam hoje. Isso mesmo. No Cine São Carlos. Continuando em cartaz no Cine São Carlos, tem a Era do Gelo 3, que tá lá também em cartaz. Você pode, para saber os horários, você pode entrar no site do Cine São Carlos, que é www.cinesaocarlos.com.br. No Cine Iguatemi estão em cartaz também os filmes A Era do Gelo 3 e estreou Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o sexto filme aí do Harry Potter, né? Já lá no Sesc tem um filme que chama Caramelo, que é um filme que mostra um grupo de mulheres que sempre se encontram no instituto de um salão de beleza, né? E antes do filme tem Curta Pra Começar, que aí dessa vez vai exibir a animação Osmar, A Primeira Fatia do Pão de Forma, que é um filme do Alê Machado. Lembrando que os filmes no Sesc, eles passam sexta, sábado e domingo, os três dias, 19h30. E lá no CDCC, o cineclube que tá funcionando nas férias, né, o único, no sábado, às 8 da noite, o filme é Sonhos de uma Noite de Verão, uma luxuosa versão hollywoodiana da obra do Shakespeare, uma das várias versões da obra do Shakespeare, mas essa então com cenários extravagantes, fotografia em preto e branco, que foi vencedora do Oscar, vários efeitos, música, uma trilha sonora muito boa do Mendelssohn e um elenco também de grandes estrelas. Então, um filme cheio de grandes efeitos, né? E como em toda sessão das seis, a gente escuta uma música de um dos filmes em cartaz para encerrar o programa, né? E desse a gente vai ouvir uma música do filme Caramelo, que tá lá no Sesc, né? É um filme libanês que foi concebido, é uma coprodução, né? Uma coprodução, né? Ele foi concebido. Libanês. Isso, porque ele foi concebido no projeto Residência do Festival de Cannes, pela atriz e diretora Nadine Labaki em 2004. Então ela foi convidada a morar na França e conceber e escrever esse filme, né? E ele foi selecionado no Festival de Toronto em 2007 e para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes também em 2007. O nome do filme, né, Caramelo, é porque, na verdade, uma das receitas ali do Salão de Beleza, que é a receita da depilação, usa limão, é a base de caramelo, né, com açúcar, limão e água, que é o que elas dizem que é do que é feito a conversa das mulheres. Embora seja um filme que fale da mulher libanesa, que enfrenta uma moral bem rígida, bem mais rígida do que da mulher ocidental, as mulheres de Beirute, que é uma das cidades mais abertas do Oriente, não sofrem tanto com essa moral rígida. A diretora expõe assim uma característica contemporânea dessas mulheres do Oriente Médio, a crescente ocidentalização dos costumes e, por consequência, o desafio de enfrentar a tradição e a contemporaneidade, seguindo ali os padrões de beleza e as escolhas sexuais e afetivas. E a trilha do filme foi composta pelo compositor libanês Khaled Muzanar, que tem grandes referências étnicas e instrumentais, com algumas influências, né, referências de tango. A gente vai ouvir uma música que chama Maître ya Maître, que é do Khaled Muzanar, está presente na trilha sonora então do Caramelo, em cartaz lá no Sesc hoje e no final de semana. Breathe, breathe, rah, rah, kili, kah. E aí voltamos com Sessão das 6 para o encerramento. A gente ouviu Maître et Maître, que é do filme Caramelo, né? E a gente tá encerrando aqui mais uma edição do Sessão das 6, os programas de trilhas sonoras, de cinema e TV na Rádio UFSCar. Lembrando que caso você tenha se perdido aí na agenda, para você poder sair agora da sua casa, você tá ouvindo agora Sessão das 6, quer curtir o cinema, quer lembrar quais foram as dicas, entra no nosso blog do Sessão das 6, cujo endereço é o seguinte: sessãodas6.blogspot.com, http://sessãodas6.blogspot.com. Lá você vai ter todos os links da programação de cinema que a gente fala pra você, então do Iguatemi, do Cine São Carlos e dos cineclubes também. Você pode conferir lá então depois. E também pode mandar um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. Esse programa ele é de produção e pesquisa por Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, que sou eu, Thiago Rigolino, que está escutando o programa aqui também. Isso, dá um beijo pro Thiago. E um abraço pro Will, que também está ouvindo a gente. E pro Antônio também, que está ouvindo a gente lá de Campinas. Então, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Fica aí um convite para vocês irem no cinema aí no final de semana. Aproveitem as nossas dicas, né? Dá para curtir as estreias do Cine São Carlos daqui a pouquinho. E não percam o programa Sessão das 6 da semana que vem. Eu sou a Ana Kiel, então aqui tá terminando a Sessão das 6. Boa noite. Até semana que vem. Sessão das 6.